Havia na Idade Média um homem muito justo, bom e piedoso. E ele foi acusado injustamente de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o verdadeiro criminoso era um nobre muito rico que acusou o pobre inocente para acobertar o seu crime. Aquele homem bom, justo, honesto, estava sendo acusado e escolhido como bode expiatório. E foi levado ao tribunal. Porém, o juiz era corrupto e já tinha combinado com o nobre que aquele homem seria condenado. Então o juiz, querendo simular um julgamento honesto, disse para o acusado: "Eu sou um homem muito religioso e eu quero um julgamento justo para você. Você está dizendo que é inocente e os acusadores estão dizendo que você é culpado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar dois pedaços de papel. Num papel eu vou escrever inocente. No outro papel eu vou escrever culpado. E vou dobrar direitinho e você com a tua mão vai tirar um destes papéis. E aquilo que sair será a tua sentença, porque eu acredito que Deus não vai permitir que você seja condenado sendo inocente." Mas o juiz fazia isso com hipocrisia, sem qualquer temor de Deus. Ele apenas queria simular um julgamento justo para condenar o inocente. Então o juiz, sem que o acusado percebesse, pegou os dois papéis e escreveu em ambos a palavra culpado. E dobrou direitinho e disse ao homem, estendendo as mãos: "Aqui está a tua sentença. Escolha e assim será feito." E o acusado, sentindo pelo Espírito Santo que aquilo era um ardil do juiz, ele pegou com a mão um dos papéis e engoliu rapidamente. E o juiz disse: "Por que você fez isso?" E as testemunhas e os acusadores e todos que estavam no tribunal começaram a protestar: "Por que você fez isso? Por que você engoliu um dos papéis? E agora, como vamos saber o resultado?" E o acusado disse: "É simples. Eu engoli apenas um, o outro está na mão do juiz. Aquilo que estiver na mão do juiz, significa que eu engoli o contrário." Aí o juiz ficou sem graça, sem saída. Mas ele teve que abrir na frente de todo mundo o único papel que havia restado. E lá estava escrito culpado. E o homem disse: "Tá vendo? Eu engoli o papel escrito inocente." E assim, o juiz teve que absolver aquele homem. Sabe, nós temos bons juízes no Brasil, mas há também juízes que julgam na base do presente, na base do suborno. Existem juízes que estão em coluio com traficantes, com bandidos, com assassinos. Juízes que se enriquecem cometendo injustiças. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: "Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente." E todo o povo dirá: "Amém." Eu li isso em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 25. Deus não aceita a injustiça. E o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, virou para o povo, pessoas comuns, como eu e você. E ele disse: "Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes." Nós somos convidados, ou melhor dizendo, intimados pelo Senhor Jesus a não julgarmos ninguém e a não condenarmos ninguém. Agora você imagine condenar alguém sabendo que a pessoa é inocente. Distribuir falsas notícias, levantar calúnias, levantar difamações contra pessoas sabidamente inocentes. Pessoas que agem desta maneira são amaldiçoadas pela palavra de Deus. Você que está me escutando agora, que foi vítima de injustiça, você que foi caluniado, difamado, você que foi vítima de falsas palavras, pessoas te pegaram de bode expiatório, te condenaram sem motivo. Preste atenção no que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, verso 30. E ele livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. O Senhor Jesus é o inocente que foi para o tribunal com tudo já armado para que ele fosse condenado. E mesmo quando Pilatos disse: "Não vejo mal algum neste homem", a multidão, incitada por aqueles que queriam a condenação do Senhor Jesus, gritava: "Crucifica-o, crucifica-o". Pilatos mandou Jesus para Herodes, que também o examinou e não viu no Senhor Jesus mal algum. E Pilatos disse para a multidão: "Até Herodes o examinou e o devolveu, dizendo que não há mal algum neste homem. Eu vou soltá-lo". E a multidão continuava gritando: "Crucifica-o, crucifica-o". Então Pilatos colocou ao lado de Jesus um homem culpado e disse: "Este é um assassino e terrorista. E este é Jesus, o rei dos judeus. Qual dos dois quereis que eu vos solte?" E a multidão dizia: "Solta-nos Barrabás". E Pilatos perguntou: "E o que farei de Jesus?" E a multidão gritava: "Crucifica-o, crucifica-o". O inocente foi tomado por culpado. Quando Judas Iscariotes viu que o Senhor Jesus havia sido condenado à morte, arrependido, pegou as 30 moedas de prata e foi devolver o dinheiro. Quis desfazer o negócio. Mas aqueles que trabalharam pela condenação do Senhor Jesus disseram: "Não queremos o dinheiro de volta". E Judas disse: "Eu pequei traindo sangue inocente". Ele reconheceu que Jesus era inocente. Mas aqueles homens maus, que haviam preparado um falso julgamento do Senhor Jesus, levantando falsas testemunhas, disseram a Judas: "Isto é problema teu". Quando Jesus estava pendurado lá no madeiro, no meio dos dois ladrões, um dos ladrões blasfemava de Jesus. E o outro disse: "Você nem assim teme a Deus, estando nós na mesma condenação? Nós estamos aqui pagando pelos nossos crimes, mas este homem, este Jesus, nenhum mal fez". Até o ladrão que morreu ao seu lado viu que ele era inocente. Por isso que toda a humanidade acabou sendo amaldiçoada, porque eles condenaram o inocente e o tiveram por culpado. Mas ele não era culpado de nada. Ele foi inocente. A pureza das suas mãos testificava isso. A pureza do seu sangue clamava que Jesus não tinha culpa alguma. Foi por isso que o inocente Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia e está vivo até hoje. E ele, sendo inocente, tendo ressuscitado dos mortos, defende a verdadeira justiça. E ele é tão bom, ele é tão bom advogado, que até o culpado, quando se aproxima do inocente Jesus e diz: "Senhor, pequei contra ti", ele absolve o culpado. Então, ouça esta palavra: seja você inocente, injustiçado, seja você culpado e justificadamente condenado, preste atenção. O Senhor Jesus garante a tua absolvição. Ouça o que diz o Evangelho na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo.